Jiménez, cruzamento, lance perigoso, o Júnior é pequeno, olha o toque de cabeça. Gol! É do Boca Júnior! A rua bacana número 3. Eu pra dizer, jogada aérea, eles gostam disso, lance perigoso, o Júnior é pequeno. Não tem altura, subiram por trás, escorado de cabeça. Sobrou livre o lance para a Rua Barrena. O lateral esquerdo, tocar sem chance para o goleiro, mas repare. Jiménez faz o cruzamento. O Júnior é pequenino. Subiu lá por trás o esquerdo, tocou de cabeça. E a Rua Barrena fica livre à frente do Marques. Do Marques, perdão. Para fazer o toque e marcar o primeiro gol do Boca.